Cruzeiro Brasília 1.25, Atlético do Rio tem 5.35. Mantenho 360, chama agora o Centro Brasil 273, essa cidade 230, Torre Salvador, objeto 6700, está pronto para o táxi, autonomia 030350, terra com físico 75. Confirmando 0350. 75 confins. No posto para Thiago Chame pronto, 1015 ajustado. Sim, chamarei pronto, o MGS 6700, obrigado. Para o tanque, o MGS 6700, PB de 89420, aterna confins. Não se chamando para hotel. Da passagem ao tráfego da companhia e após prossegue até o ponto de espera Thiago, 1015 ajustado. Quem está passando pela sua companhia, após Charlie, passa na ponte de espera, 6749. O 3359, mantenha 360, Brasil 12425, Tecnarão 2065. Salvador, 7700, ponto de espera pronto. 7700, autorizado a linha de decolar, vento calmo. Linha de decolar, 6700. Salvador, bom dia, 7749. 7749, ali mantém. Pode declarar no tráfego, a Lera Matia, 10, objeto 6749. 7700, decolada ao 051935, bom voo. 1935, obrigado. E 00. Frequência 00, contato radar vigilância, super nível 340. Redetail, transição blast. Partiu para o 340, objeto 6700. O ano da Elda presente, ok? Autorizado, objeto 6700. Obrigado, senhor. Objeto 6700. M749, tá ali, vento calmo. Objeto 6749, contato radar vigilância, CDADL transição de Nero, tudo para nível 340. 340, DL Nero, possibilidade pro Ed Dael. Paulo Afonso, 090, direto, decoda 35, saída lotada, 1935, controle, 5536, o transponder. Lúcio Tango, Paulo Afonso, 90, direto, 35, direita lotada, 1935, 5536, único a bordo, 7 horas de autonomia, alternando Petrolina, o seu Lúcio Tango, tracionado, na baita. Ali, eu chamo a táxi. Chamo a táxi, Lúcio Tango. Ajuste 1015. Prioridade de Nero? Prioridade de Nero, 6749. Prioridade de Nero. 5537, recolhe. Camarão, aliás, 35, Oscar Gostão. Chame Centro Recife, frequência 133 decimal 25, alterna 126 decimal 4. 136 decimal 264. Trota 35, Oscar Gostango. Gostango tá livre, vento calmo. Tango iniciando. Colo 707, tira. Colo 707, Brasil 2225, regular 1252. Nova em Brasília, agora 2225, secular 1252. Contango 1935, tem um voo aos 15. 1935, obrigado e bom dia, senhor. Patrão, bom dia, Oscar. Gostamos, decolou da 35. 5536, senhor, na sua escuta. boa tarde, Golf Tango. 400 vigilância, voo no 1089. confirma uma centena conquista.